Capítulo 7. Os quatro filhos de Issacar foram Tolá, Puá, Jazube e Senron. Os filhos de Tolá foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibzão e Samuel. Cada um deles foi chefe de um clã. No tempo do rei Davi, o total de homens aptos para guerra listados no registro desses clãs era de 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isias. Os cinco foram chefes de clãs. Todos eles tiveram muitas esposas e muitos filhos, por isso o total de homens disponíveis para o serviço militar entre seus descendentes era de 36 mil. O total de homens aptos para a guerra de todos os clãs da tribo de Issacar era de 87 mil. Todos eles foram listados nos registros genealógicos. Os três filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Jediael. Os cinco filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra desses clãs era de 22.034, conforme listado nos registros genealógicos. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra e chefes desses clãs era de 20.200, conforme listado nos registros genealógicos. O filho de Jediael foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeús, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aissaar. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra desses clãs era de 17.200. Os filhos de Ir foram Supim e Upim. O filho de Aer foi Uzim. Os filhos de Naftali foram Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Todos eles foram descendentes de Bila, concubina de Jacó. Os descendentes de Manassés, com sua concubina arameia, foram Asriel e Maquir, pai de Gileade. Maquir se casou com uma mulher do clã de Upim e Supim. A irmã de Maquir se chamava Maaca. Outro descendente de Manassés foi Zelofeade, que só teve filhas. Maaca, esposa de Maquir, deu à luz um filho e lhe deu o nome de Pérez. Seu irmão se chamava Serês. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Todos esses foram descendentes de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. A Molequete, irmã de Maquir, deu à luz Isode, Abiezer e Maalá. Os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Lique e Anião. Os descendentes de Efraim foram Sutela, Berede, Taate, Eleada, Taate, Zabade, Sutela, Ézer e Eleade. Estes dois foram mortos quando tentavam roubar o gado de moradores dos arredores de Gate. Seu pai Efraim lamentou sua morte por muito tempo e seus parentes vieram consolá-lo. Depois, Efraim teve relações com sua esposa, e ela engravidou e deu à luz um filho. Efraim lhe deu o nome de Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha se chamava Seerá. Ela construiu as cidades de Bet-Horon Baixa, Bet-Horon Alta e Uzen-Seerá. Os descendentes de Efraim foram Refa, Rezefe, Telá, Taã, Ladã, Amiúde, Elisama, Num e Josué. Os descendentes de Efraim habitavam no território que incluía Betel e seus povoados ao sul, Naarã, a leste, Jezer e seus povoados a oeste, e Siquém e seus povoados ao norte, até Aiá e seus povoados. Ao longo da divisa de Manassés, ficavam as cidades de Bet-San, Taanak, Megido e Dor, com seus povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, habitavam nessas cidades. Os filhos de Azer foram Imna, Esvá, Isvi e Berias. A irmã deles se chamava Sera. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel, pai de Birzavite. Os filhos de Eber foram Jaflete, Somer e Otão. A irmã deles se chamava Suá. Os filhos de Jaflete foram Pazaque, Bimal e Asvate. Os filhos de Somer foram Aí, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de Elém, irmão de Somer, foram Zofa, Imna, Celis e Amal. Os filhos de Zofa foram Suá, Arfener, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Samá, Siusa, Itran e Beera. Os filhos de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula foram Ará, Aniel e Rizia. Cada um desses descendentes de Azer foi chefe de um clã. Eram todos homens escolhidos, guerreiros valentes e líderes de destaque. O total de homens disponíveis para o serviço militar era de 26 mil, conforme listado nos registros genealógicos.